eu vim aqui pra renovar a sua vida, para curar velhas feridas e te dar o meu amor. Mas para isso precisa paz e confiança. É manter sempre essa esperança de se encontrar com o Criador. Thank you.